meuscds.com. Elite CDs. Fala, Sérgio, como é que será? Vamos dar a vertinha lá de Russas. Muito bom, muito bom. Ai, quanto custa um beijo seu, falar pra mim o quanto custa. Até você perto de mim, o quanto custa? Pra você ficar só comigo e mais ninguém. Quanto custa pra gente não se separar? O quanto custa pra nunca nem sequer brigar? O quanto custa pra ter você constantemente nos meus braços? Eu pago qualquer preço pra você, nem que eu tenha que morrer devendo. Gastei os créditos do meu coração, e preste, preste, vou sobreviver. Pode se aproveitar, mesmo que eu não possa, tentarei pagar. Se no fim das contas rolar um desconto, quitarei meu débito e você vai me amar. Se você quiser, pode se aproveitar, mesmo que eu não possa, tentarei pagar. Se no fim das contas rolar um desconto, quitarei meu débito e você vai me amar. Ô, Dajivá! Que letra, meu irmão! Vem junto de casa. meuscds.com. Me diz quanto custa um beijo seu, falar pra mim o quanto custa ter você perto de mim, o quanto custa pra ter você e mais ninguém. Quanto custa pra gente não se separar? O quanto custa pra nunca nem sequer brigar? O quanto custa pra ter você constantemente nos meus braços? Eu pago qualquer preço pra você, nem que eu tenha que morrer devendo. Gastei os créditos do meu coração, e preste, preste, vou sobrevivendo. Se você quiser, pode se aproveitar, mesmo que eu não possa, eu tentarei pagar. Se no fim das contas rola um desconto, quitarei meu débito e você vai me amar. Olha aqui, mesmo que eu não possa, tentarei pagar. Oh, rapaz, eu tentarei pagar. No fim das contas rola um desconto, quitarei meu débito e você vai me amar. Esse avião. Quanto custa